Aí, Douglas, pode convidar todas elas que hoje é tipo ele. Sem compromisso, ela senta na pique e acaba comigo. Sem compromisso, ela senta na pique e acaba comigo. Ela tá sentando na vara, ela tá quicando gostoso. Ela rebola pros malocas, ela quica. Ela quica pra mim de novo. Quica, quica, quica, quica, quica pra mim de novo. Quica, quica, quica, quica, quica pra mim de novo. Se contrai. Sabe a menina que é louca que vai para o baile que quer sacanagem? Senta, na habilidade. Senta, na sacanagem. Vai, senta, na sacanagem. Vai, senta, vai na sacanagem. Aí, Douglas, pode convidar todas elas que hoje é tipo ele. Sem compromisso, ela senta na pique e acaba comigo. Ela tá sentando na vara, ela tá quicando gostoso. Ela rebola pros malocas, ela quica pra mim de novo. Quica, quica, quica, quica, quica pra mim de novo. Quica, quica, quica, quica, quica pra mim de novo. Se contrai. Sabe a menina que é louca que vai para o baile que quer sacanagem? Senta, vai na habilidade.